Já faz um tempo que eu tô nessa vida de correr e vários shows lotados. Uso palavras repetidas, tipo assim, reage, não coloca as mãos pro alto. Já faz um tempo que eu tô nessa vida de correr e vários shows lotados. Uso palavras repetidas, tipo assim, reage, não coloca as mãos pro alto. Tu não sabe como é, eu vou falar pra você. Tem noites que nós nem dorme com medo de amanhecer. Dando um rolê na favela, eu vejo os moleque de moto. Festa sedã, Renault, Logan, é P2 tirando foto. Nós só queremos dinheiro, sem fazer mal a ninguém. Dá condição pra coroa e ter várias notas de 100. Se o sistema fosse certo e a divisão fosse exata, não ia ter peça na cara do doutor de gravata. Já faz um tempo que eu tô nessa vida de correr e vários shows lotados. Uso palavras repetidas, tipo assim, reage, não coloca as mãos pro alto. Já faz um tempo que eu tô nessa vida de correr e vários shows lotados. Uso palavras repetidas, tipo assim, reage, não coloca as mãos pro alto. MC Frank, ó. Favela sinistra permanece unida, faz a reunião, convoca os irmãos. Compra munição, este pente tambor, porque hoje é dia de operação. Desce no sinal, busca um Corolla, o Civic, o Astro, Peugeot e o Gol Bola. Fuzil, munição, vai no banco de trás, e no porta-luva, granada e pistola. Saíram à procura do malote, estrategicamente contando com a sorte. Dois carros buscaram uma joalheria, e o resto do bonde pegou o carro forte. Dinheiro no bolso de boa com as puta, agora eles vêm se preocupar. Quer saber de onde vem tanto luxo e riqueza? Tá muito tarde pra investigar, porque nessa quadrilha ninguém deixa rastro. Tamo do jeito que nós sempre quis. Passagem aérea, passaporte falso. Fugimos pra fora do país.